faça teu nome. Meus pensamentos chamam por ti. Tu és a razão da minha adoração. Tu és o motivo da minha salvação. A razão da minha vida, o motivo de toda alegria. Em todo tempo louvarei, adorarei a ti. Estou apaixonado por ti. Tu és a razão da minha vida, o motivo de toda alegria. Motivo